push back in a minute. Usado pushback acionamento forte 3, 9908, chame para o nosso tanque. Alfa Lima Vítor, autorizado Alfa, chame ingresso no Juliette. A de base para final, 97, Romeu, Romeu Gomes. Tente livre pouso no 7, vento 180 graus, 1,6 dúzia de nós, Romeu, Romeu Golf. Livre pouso no 7, Golf. Alfa Lima Vítor, autorizado contornar o pátio principal, ingresso da Juliette contorno o pátio, chama na Lima, senhor. Romeu, Romeu Golf, solo 35, frequência livre estacionada, boa noite. Chama para ingresso no táxi Lima, o senhor conhece o aeródromo? Vai reportar para ele. Na 6258, autorizado na Alessa X-Ray, porque informa estabilizado. Informado estabilizado na X-Ray, 6258. Levador, of course, good evening. Papa 4, Victor, Victor, Fox, descending type 150. Papa 4, Victor, Victor, Fox, Squawk Ident, send you 4,000 feet in heading 1021 on Mari Arrive. Is it correct? Many, 4,000. 4,000 and confirm heading, please. O 1606, ação de educação, desse mantém 050 na chegada Mari. Ajuste de última entrou 1021 Salvador. 1606. Acima aí, Mari Arrival, Mike Alpha Romeo Echo. Flyhead Mari, 4 intercepting, Mari Arrival. É, 6258, completo final, chame 2-1895. Completo 2-1895, 6258. 3, ponte principal, Índia, até o ponto espera pistando 0, Juste no 021. Ponto espera pistando 0, chame torre, frequência 1-1-8, decimal 95, 9908, um bom voo. Autorizado Lima, Mike e Quebec, o Alma Lima, o Alfa Lima Vitor, chame na Quebec para o cruzamento da 1735. Salvador, boa noite, Oxené 6258. Passando externo, visual. Oxené 6258, ciente. Livre pouso no zero. Vento 180 graus, 17 nós. Informa possível turbulência durante a aproximação. Livre pouso 10, 6258. Deu confirm? Acima isso. Até Mari, you fly Itap Intersection. Pedro, autorizado cruzamento, estacionando frequência livre, bom descanso. Salvador, boa noite, na 3152. Boa noite, 3152, prossiga. Poderia adiantar a saída para Maceió? Tudo que é justo, senhor. Bom, 714. Victor Fox, reduce our speed to 210 knots. You are number 2 for landing. Ok, we can take 210, Papa Fox, Victor Fox. Salas 4-1, no direito, no 219. 219, Oxené 6258. Total 9908, na escuta? 08, a transmissão está baixa, acho que eu cheguei. Senhor, eu estava aqui na 10295 tentando chamar o senhor, também não estava conseguindo. O senhor poderia fazer um outro chamado lá? Vou tentar. Salo, Salvador, boa noite, Oxené 6258, lembrou, não sei o que. Oxené 6258, autorizado Alfa e Juliette para remoto da parte principal. Tem o sinalizador daquela remota, naquela remota. Oxené 6258. Alfa, Juliette, remota na principal. Agora clareza 5, a linha e decola, pista 1-0, vento no 80 graus, no meia dúzia de nós. Descending 2000 feet, Papa Foley, Delta Foley. Meia 06, décima, tenha 3.000 pés, ajuste, eu te meto no 020. Vento para 3, minha pés, 321 gol no 6-06. Papa 4, Victor, Victor Fox, it's radio sensitive to 180. Georgia, clear the final ILS X-ray runway 10, com reception localized course. We are clear for the final ILS runway 10, Papa 4, Victor Fox, confirm. Please, com reception localized course. Can you say that again, please? We don't understand. Procedure is ILS X-ray runway 10, report reception localized course. Estabilizado, trem embaixo, voo 9794. Ok, completo final, chame torre, 118.95. 118.95, obrigado. Voo 9908, decolou 45, chame o controle 1208, bom voo. Obrigado. Estou em Salvador, Gol 9714, muito boa noite. A sua escuta vai passar o Índia CR em mais uma milha. Boa noite, Gol 9714. Ciente, livre pouso no zero. Vento no 8, 0 graus, 179. Informe possível turbulência durante a aproximação. Ciente, Gol 9714. Livre pouso, pista 10. 908, contato radar, mantenha 320, saída da... Controle autoriza a proa de Leda para o total? Autorizado. Obrigado. Papa 4, Victor, Victor Fox, establish on the localizer runway 10. Okay, pass now during the interception, complete the procedure, and contact now tower 118.95. 118.95 for the tower, Papa 4, Victor Fox. Ready. Bye-bye. Radar Tower, good evening, Papa 4, Victor, Victor Fox. 64, this for me. Go ahead. Papa 4, Victor, Victor Fox, established on the localizer runway 10. Roger, Victor, Victor Fox, trot, continue approach, stand by runway vacated, have turbulence on approach, and the... stand by it, landing clearance, okay? No, we did not complete everything, miss. We continue the approach on the localizer, established on the glide. Now, Papa 4, Victor, Victor Fox. After Whiskey 58, até Orago, após direto, nível de voo autorizado 330, pista em uso no zero, primeira curva à esquerda, subida Puca, transição Caju, controle 120.8, aciona 505. Correção, aciona 5067. 5067, são 3152. Autorizado nível 330 para Maceió, via Proeixo 58 até Orágua, após direto. Decolada 10, primeira curva à esquerda, Pouca Caju 208, controle 5067, transponder Delta 3152. 5067, contagiamento correto, são 3152. Chame pronto para o pushback, acionamento, senhor. Chamará. 1714, Solos 49, direito no 219. Gente, direito 219, gol 1714. Victor, Victor Fox, wind check, please. Wind 170 degrees, 16 knots. Victor, Victor Fox, trot, clear to land, runway 10. Clear to land 10, Papa 4, Victor, Victor Fox. Salvador, muito bom, boa noite. No 7 no 4, autorizado Alfa, chama ingresso na Juliette. Alfa para ingresso na Juliette, vamos no 7 no 4. No 0, gol no 606. Gente, passa a duna, completo sinal do procedimento. Chume 2, 1, 1, 8, decimal 95. 2, 2, 95, gol, 1, 6, 0, 6. 4, 0, 62. Desço para 2, no pé, ajuste o sinal do 0, 2, 0, em ponto sinal, o LFS 3, fechando 0. Gente, 4, 0, 62. Continue a aproximação, número 2 para pouso, informe turbulência na aproximação. Gente, aguardando, gol no 606. Salvador, gol no 805, autorização, Natal, 4-0. 805, informação Charles, só um minuto por cópia. Certo, tá, Charles. Victor Foxtrot on the ground at the 4 correction 5-2, call 121 decimal 9 of 4 text. No 606, vento no 80 graus, ano 79, livre pouso, pista 10. Livre pouso, 10, gol 1606. And kilo trip and tree, sir. Roger, sir, attend to the marshal there. 1606, solo 854, direito no 219. Direito 219, gol 1606, obrigada, boa noite. Tem nossa autorização? Afirmo, senhor. O senhor conseguiu 370. O senhor está pronto para 4? Afirmo. O 805 autorizado para Serra Brava, Novembro Tango, na Luna 0, nível de voo 370. Decola da pista no 0, primeira curva à esquerda, subida Puca, transição Zipar. Controle 120, decimal 8. Transponder 5062, boa noite, 05. Serra Brava, Novembro Tango, Aper Zulu 10, nível 370, decola da 10 para a esquerda, Puca, transição Zipar, saída, transponder 5062, controle 208. Correto, no 805, portão 01, chame o próximo para o pushback, acionamento. Já está pronto para o posicionamento no 805. Livre no portão 1, chame táxi, no 805. Chama na batata. Fala, Salvador, boa noite, chegou 1606, livrou. Boa noite, no 606, autorizado Alfa e Juliette, portão 05. Alfa e Juliette, portão 05, gol 1606. É, estabilizado, localizador. Boa noite, Azul 4062. Tem livre pouso no 0, vento no 8, 0 graus, 15 nós. Informa possível turbulência durante a aproximação. Cheque trem. Gente, livre pouso, trem baixar travado. 1208, acertante do controle. Então 319, corrigi, então 3891, desça para 4 mil pés, justo, o último entrou no 020, chegada bom. Acione a unificação. 4062, solo 59, direito 1219, boa noite. Direito, solo 1219, grato. Paulo Salvador, o azul 4062, livrou a principal. 4062, autorizado Alfa Kilo até o pátio 3, senhor. Tente livre táxi via Alfa Kilo, pátio 3, azul 4062. Táxi 1805-52 a bordo, alternando Maceió, com 2:30 de autonomia. Do Maceió 52, 2:30, táxi aprovado à direita, ponto de espera pistando 0, ajuste no 020. Ponto de espera pistando 0, chame torre 118-95, boa noite 05, tem um bom voo. Táxi, ponto de espera 18-95, bom no 805. Voo no 805, a linha e decola pista 10, vento no 80 graus, no meia dúzia de nós. Livre decolagem 10, voo no 805. Chegada Mari, desce, mantém 050. Ajuste o quilômetro 020. 050, Mari, chegada 050.